Senhor, Tu és maravilhoso, Teu santo nome engrandecemos. Tu és o Deus de todo amor. Minha alma canta louvores, admiráveis são as Tuas obras. Rendemo-nos a Ti, Emmanuel, pois só Tu és grande em poder. Minha vida é prova maior. Tomou-me nos braços e deu-me perdão. Tu és o Emmanuel. Senhor, Tu és maravilhoso, Teu santo nome engrandecemos. Tu és o Deus de todo amor. Minha alma canta louvores, admiráveis são as Tuas obras. Rendemo-nos a Ti, Emmanuel, pois só Tu és grande em poder. Minha vida é prova maior. Aleluia. Tomou-me nos braços e deu-me perdão. Tu és o Emmanuel. Tomou-me nos braços e deu-me perdão. Tu és o Emmanuel. Pois só Tu és grande em poder. A minha vida é prova maior. Tomou-me nos braços e deu-me perdão. Tu és o Emmanuel.